clássicas pisadinhas que estão na audiência, rolando pra você aqui na nossa programação. É a Pisadinha Brasil. Aguenta aí, volta já já. Fique na sintonia. Depois do break, tem pisadinhas versões remixadas. Pisadinha Brasil. Você sintoniza. CYC241. Canal 285 de comunicação. 104,9 MHz. 16:57. Interativa. Promoções, informações e prestação de serviço. Interativa. Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul. Completa. Vai começar a parada mais gostosa do Brasil. Vai começar o Só Modão, meu. Tá falando do seu rádio aí? Agora no seu rádio. Programa Só Modão. Só Modão. As modas mais brutas do rádio. Pra matar saudade, só moda bruta. Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, a partir de agora tem eu com você, o paivinha do rádio Wesley Paiva, aqui na número 1 do seu coração. A partir de agora, 2 horas de música sertaneja, daquelas que fizeram parte da sua vida, aquelas que marcaram gerações aí, é isso. A partir de agora, você interage comigo através do Instagram, paivinha do rádio. Vai mandando sempre o seu nome e a cidade onde você acompanha a nossa programação, tá bom? Bora começar a bagaça mais gostosa do planeta. No Brasil. No ar. Só Modão. Já começamos com tudo a nossa edição de hoje. As gargantas de ouro do Brasil. Chega junto no pé do eito pra cantar aqui pra você, meu jovem. Boneca cobiçada, canta. Milionários é rico. Eita, pega. Tá falando da sua radiola aí. Chega junto no pé do eito. Quando eu te conheci, do amor desiludida, tudo é conseguir dar vida à tua vida. 2 meses de aventura, o nosso amor viveu. 2 meses com ternura, beijei os lábios teus. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Poderei morrer, mas os teus gestos não. Minha voz há de ouvir e ferindo o coração. Boneca cobiçada das noites de sereno, teu corpo não tem dono. Sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não. Minha voz has de ouvir ferindo o coração. Boneca cobiçada das noites de sereia, tem dono, teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Só modão, só modão. coração, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Falo que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Sua preferida, tá aí o som do de Paulo e Paulino na programação. Só modão, só moda bruta. Muito bem, meninos e meninas, senhoras e senhores, esse é o Só Modão e eu sou Wesley Paiva, junto com você, pra galera curtindo a nossa programação, interagindo aí na rede social, abraço pra todo mundo, muito obrigado pela companhia, tá chegando mais sucesso. Só Modão, todo mundo ouve Só Modão. Quantas noites de angústias não consigo dormir. Estou quase cego de amor por alguém que não posso ao seu lado seguir. Sei que vai ser uma barra, não é fácil esquecer quando tem coração, Talvez seja tarde demais arrancar do meu peito esta louca paixão. Talvez seja tarde demais pra arrancar do meu peito esta louca paixão. Sua lei não permite cometer o pecado, mas não pude evitar. São tantas tentações nesta vida que a gente se entrega ao prazer de pecar. Por isso eu lhe peço, meu Deus. Só a força maior poderá decidir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Só Modão, todo mundo ouve. Só Modão. Calça amarrotada, bafo de cachaça, batom na camisa, um cheiro de perfume falso e aliança nem sei onde está. Como vou esconder o aranha no pescoço e salário do mês que sumiu do meu bolso? Se ela desconfiar e perguntar se eu traí, é claro que eu vou. O arranhão foi do gato, dinheiro, aliança roubaram, a calça rasgada, o batom na camisa, nem falo. Entre perdas e danos, não esqueci que te amo e comprei uma flor pra você. Foi uma noite de azar, sobrevivi pra contar. Foi uma noite de azar, não me lembro de mais nada, que eu choro só de lembrar. Foi uma noite de azar, sobrevivi pra contar. Foi uma noite de azar, não me lembro de mais nada, que eu choro só de lembrar. E o salário do mês que sumiu do meu bolso? Se ela desconfiar e perguntar se eu traí, é claro que eu vou mentir. O arranhão foi do gato, dinheiro, aliança roubaram, a calça rasgada, o batom na camisa, nem falo. Entre perdas e danos, não esqueci que te amo e comprei uma flor pra você. Foi uma noite de azar, sobrevivi pra contar. Foi uma noite de azar, não invejo de mais nada, que eu choro só de lembrar. Foi uma noite de azar, sobrevivi pra contar. Foi uma noite de azar, não invejo de mais nada, que eu choro só de lembrar. Todo todo mundo ouvindo. Só modão. Batista, alucinação, fechando o nosso primeiro bloco. O que que é isso, hein? Muito bem, meninos e meninas, senhoras e senhores, agradecendo toda a nossa gigantesca audiência. Esse é o Só Modão com você, né? Manda sempre aí o seu nome e a cidade onde você acompanha a nossa programação, né? Pra gente poder mandar aquele alô bem legal pra você. Deixa eu aproveitar e registrar, mandar um alô especial pra todo mundo da capital do estado do Mato Grosso do Sul, a capital do Pantanal, Campo Grande. Abraço pra todo mundo. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Hora do Blake, vou aproveitar pra tomar uma água, né? Porque esse bloco foi de tirar o fôlego. Opa! Daqui a pouco você ouve. Você não é obrigado a viver comigo se você não quer voltar agora, seu vacilinho. A música volta já. Dezessete horas e 16 minutos. Positividade, positividade. Uma mensagem de otimismo para o seu dia. Para o seu dia. Positividade. A vida é curta. Quebre as regras. Perdoe rapidamente. Beba lentamente. Ame verdadeiramente. Ria incontrolavelmente. E nunca se arrependa de nada que te faça sorrir. Positividade, positividade. Uma mensagem de otimismo para o seu dia. Para o seu dia. Positividade. Mas olha só quem vem chegando. Um garoto de ouro. Larga a China, vem, vem, Vonir Machado. Deixa comigo o canto da terra. Obrigado, Mato Grosso do Sul. E vamos numa maneira, hein, já. No balanço da vaneira, que eu danço a noite inteira. É no fim da madrugada, que eu danço a saideira. No balanço da vaneira, que eu danço a noite inteira. É no fim da madrugada, que eu danço a saideira. Quando é dia de presença, pode crer que tô na dança, atracado na morena. Vou pro meio do salão, estou cheio de paixão pra amar esta pequena. Quando é dia de presença, pode crer que tô na dança, atracado com a morena. Vou pro meio do salão, estou cheio de paixão pra amar esta pequena. É no fim da madrugada que eu danço a saideira. No balanço da vaneira que eu danço a noite inteira. É no fim da madrugada que eu danço a saideira. Lá pelo meio da noite o gaiteiro toca e canta uma maneira embalada. Aproveitando o embalo, sarandeio pros dois lados que termina num afago. Lá pelo meio da noite que o gaiteiro toca e canta uma maneira que termina no afago. No balanço da vaneira que eu danço a noite inteira. É no fim da madrugada que eu danço a saideira. No balanço da vaneira que eu danço a noite inteira. É no fim da madrugada que eu danço a saideira. Quando o sol já vem surgindo, já é hora da partida, que o baile tá terminando. Me despeço e vou levando no coração a saudade do amor que estou deixando. Quando o sol já vem surgindo, já é hora da partida, que o baile vai terminando. Me despeço e vou levando no coração a saudade do amor que estou deixando. Evite ir ao supermercado com fome. Ir ao supermercado com fome faz com que compre itens fora da sua lista para se satisfazer momentaneamente. Dicas de economia. Interativa. Laguna. Carapã. Só modão. Só modão. Só as melhores no rádio. Você acha errado? O que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir um caminho. Não podemos mais continuar assim. Até um gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim.

Aqui são as melhores pra você, meu jovem. Dá volume na radiola aí, ó. Essa vale a pena, viu? Aumenta o volume. Dá mais volume aí, meu. Eu nasci pra ser viajante. Eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão. Meu trucadão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção. Ela na imaginação, coração de saudade carregado, muito, muito mais pesado que a carga do trucão. Só com a buzina de um comboio que madruga todo dia, minha vida é minha. Só modão, só moda bruta. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ficaram dois pares de rastros na areia. Então

todo carinho o que sinto por ti. Espero nesta noite ter você aqui. E quando essa chance do seu coração nessa hora ela entrar. E quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nessa hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Lararara. Vem dançar comigo, vem. Quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nessa hora nem quero pensar, só quero tocar no seu corpo com as mãos. E quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nessa hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Só você agora. Quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nessa hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E vamos colocar o Bolsonaro. Não tem nada a ver com isso. Indivíduo com meliante. Deixa eu ficar aqui. Vê. Pessoa idiota, pessoa desprovida de inteligência, o que ela é? Alô? Olá, tá ok? Quem é você? Não faça pergunta idiota. Eu sei quem é você, mas tá ligando meu celular. É Jair. Jair? É Jair, capitão Bolsonaro. Jair da onde? Olha só, ele é um frouxo. Vou rastrear a sua ligação, mano. Quem sabe seja um gayzinho. Você tá achando que sou otário? É pessoa idiota, é pessoa desprovida de inteligência. Vou rastrear essa ligação. Você tá falando com PM, meu. Não tenho nada a ver com isso. Eu sou PM aqui de Campo Limpo. Qual o problema? Vai tomar no seu... Amado anjo, nem sei que está. E você que nos acompanha pelo rádio também pode acessar o nosso site seutobinoar.com. Lá tem algumas besteiras, besteirinhas para quem quer bestear. Você pode também acessar o site da nossa loja virtual em poliobazerbal.com.br. Segurança e qualidade para você. É, seu Tobi! E agora eu preciso ir ali, vou cagar. Quando voltar, estarei de volta. É o máximo. Máximo em rádio. As inesquecíveis do rádio. Programa Só Modão. Tamo junto com você. Que você gosta, toca aqui. Só modão. Só modão. Doente de amor, procurei remédio. Aqui na zona sul, a

apaixonado por você. Eu tô apaixonado por vocês. Esse é o meu disfarce, Chitãozinho e Chororó aqui no Só Modão. Só Modão. Todo mundo ouve. Só Modão. Por falar disso, quero mandar um alô especial pra galera de Viçosa, Alagoas, galera também curtindo a nossa programação em Buriticupu, no Maranhão, rapaziada de Palmas, Tocantins, Pontalina de Goiás, Ouro Verde de Goiás, rapaziada de São Miguel do Passa Quatro em Goiás, curtindo a nossa programação, também a galera chegando junto no Pé do Eito, no Distrito Federal, alô especial pra todo mundo. Aproveitar e mandar um alôzaço também pra galera de São José do Calçado, Santa Catarina, nossa audiência crescendo a cada final de semana que passa. E lembrando que tá disponível aí, galera que nos ouve e quer curtir aí no seu carro, na sua casa, no seu churrasco de final de semana, aquele modão bruto, tá disponível a playlist Só Modão, dessas que tocam aqui na nossa programação. E claro, você pode ouvir sem fala, sem venta, sem nada. Entre em contato conosco através da nossa rede social no Insta, tô aí como o Pai Vinha do Rádio. Bora! Programa Só Modão, bora com música! Deixa preparado nosso cantinho, nosso lugar, que eu vou chegar cheio de saudade pra te abraçar. Faz uma semana que eu não te vejo, parece um ano. Põe aquela roupa que eu gosto tanto, eu estou voltando. Não conte aos amigos que eu vou chegar essa madrugada. Não quero visitas quando estiver com a mulher amada. Depois de 3 dias de amor a gente destranca a porta. E se alguém quiser vir nos visitar, isso não importa. Paixão, nunca tive dono no meu coração. Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco. Conte aos amigos que eu vou chegar essa madrugada. Não quero visitas quando estiver com a mulher amada. Depois de 3 dias de amor a gente destranca a porta. E se alguém quiser vir nos visitar, isso não me importa. Paixão, nunca tive dor no meu coração. Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco. É amor demais o que a gente tem, não dá pra levar nesse fundo do trem. É uma loucura essa criatura, me deixa louco. Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração. Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco. Só modão, só moda bruta. Thank you. cabeça. Hoje me tiro o sentido, só penso em você. Lembro aquele amor da noite que nos conhecemos. Foi tão lindo amar até o amanhecer. Sua voz macia me dizia coisas que eu guardo até hoje no fundo do meu coração. Suas doces palavras vindas com emoção. Com emoção, faz de mim amor. Tudo que você quiser, quero ser seu prazer. Vou me entregar em seus braços, deixar me envolver pela magia bonita que vem de você. Alexandre, doces palavras aqui no Só Modão, meu jovem. Que é isso, senhoras e senhores, meninos e meninas? Agradecendo aí a audiência, a companhia da galera de Belo Horizonte, galera de BH, muito obrigado pela audiência, pela companhia, rapaziada de Minas Gerais em geral aí, né? Nossa audiência explodindo em Minas também. Galera, chegando junto no Pé do Eito também, em Benedito Novo, Santa Catarina, Palmital no Paraná, galera curtindo a nossa programação também no Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul. Alô especial pra nossa audiência em Três Lagoas do Mato Grosso do Sul, rapaziada também em Água Clara, galera de Ribas do Rio Pardo, abraço pra todo mundo, obrigado pela audiência e pela companhia. Tá chegando mais um pit stop aqui na parada, mais um break tá pintando no pedaço. Daqui a pouquinho tem mais pra você, segura aí, rapidão. Daqui a pouco você ouve. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Não sai daí, a música volta já. Dezoito horas e 3 minutos. Mundo Pet, tudo sobre para o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Pode acreditar, o seu gato não vai achar nem um pouco ruim se você deixá-lo isolado na hora do almoço ou do jantar. Diferentemente de outros animais, o gato, desde a sua origem, nunca foi de andar muito em bando e preferiu sempre ser um caçador solitário. E por ser acostumado a agir por conta própria, está sempre com o alerta ligado, desconfia até da própria sombra. Mesmo que ele interaja com outros cães, gatos da residência, a refeição pro seu peludinho representa um momento de vulnerabilidade, ou seja, com a cabeça no potinho e concentrado na comida, ele tem medo de virar alvo fácil de predadores. Então, ele vai comer muito mais relaxado se ele tiver certeza que está somente na companhia da sua ração ou petisco. Você ouviu Mundo Pet. Agora no seu rádio, Piadas da Hora. Oi, moça. Oi, moço. Tudo bem? Tudo e com você? Não muito. Queria pedir uma ajuda. Qual? É que eu tô sem comer há 4 dias. Jura? Juro. Meu Deus. Como eu gostaria de ter a sua força de vontade. Você acabou de ouvir Piadas da Hora. Se liga aí. Qualquer momento tem mais. Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar. 104 FM. Wesley Paiva. Junto com você, só Motão. Só modão. Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. coração. Não deixe seu nome saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você for o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, se esconda no quarto e chore seu pranto sentido, depois disfarça um abraço e seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Temos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados pro resto da vida. Só modão. Olha na janela minha frente e junto com a chuva chora a falta de você. Você é minha luz, o meu céu, o meu ser. Nossos momentos lindos, vale a pena crer nesse grande amor. Chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Chora, peito, me mata de uma vez, pra não de pensar em você. Em algum momento de incerteza, olhe nos meus olhos que você vai ver. Refletidos neles, nossos momentos lindos, vale a pena crer nesse grande amor. Todo mundo ouvindo, só modão.

certo assim, completou o que faltava em mim, os meus desejos e mania. Você está em mim, no dia a dia, até nos sonhos meus. Vivo feliz agradecendo a Deus, nem sei se eu te desvia. Eu sou a letra dessa canção, declaração de amor um dia prometida. E você, a melodia preferida. Preciso te dizer, o meu amor por você é amor além da vida. Preciso te dizer que o meu amor por você é amor além da vida. Amor além da vida. Só modão, todo mundo ouve. Só modão. Seja bem-vindo, Marília Mendonça. Obrigada, Zezé de Camargo Luciano. Ah. Eu ocupado de novo, eu tô cansado de insistir. Se tá na boca do louco, não tem pra onde fugir. Eu ocupado de novo. Mas eu insisto, sou teimoso e ligo até amanhecer. Tô ligando pra dizer que foi um mal entendido, brincadeira de mau gosto, um papo mal resolvido. Cada minuto que passa parece que está perdido. A razão tá me matando, tem um tanto no meu ouvido. Só pra me fazer pirraça, desligou o telefone. Mas é o coração na lista, não procura outro nome. Solidão jogando contra e o desejo me cobrando. Eu assumo a minha culpa, vou continuar ligando. Eu ocupado de novo, eu tô cansado de insistir. Se tá na boca do lobo, não tem pra onde fugir. Eu ocupado de novo, será que não quer me atender? Mas não desisto, sou teimoso e ligo até o amanhecer. Gosta dessa música, Maria? Faz, essa moda é boa demais. E sabe que música boa não tem idade, atravessa gerações. Vamos junto? Bora. Tô ligando pra dizer que foi um mal entendido, brincadeira de mau gosto, um papo mal resolvido. Cada minuto que passa parece que está perdido. A razão tá me matando, tem um tanto no meu ouvido. Só pra me fazer pirraça, desligou o telefone. Mas meu coração na lista, não procura outro nome. Solidão jogando contra e o desejo me cobrando. Eu assumo a minha culpa, vou continuar ligando. Eu ocupado de novo, eu tô cansado de insistir. Se tá na boca do lobo, tem pra onde fugir. Puxa, Jezé. Eu ocupado de novo, será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimoso, te ligo até amanhecer. Eu ocupado de novo, Zezé de Camargo e Luciano e Marília Mendonça. Tamo junto com você. Tamo junto com você sempre, agradecendo toda a rapaziada que participa aí através da internet. Hora daquele break, né? Daqui a pouquinho tem mais pra você, segura aí. Daqui a pouco você ouve. Descobri que o pior inimigo que eu tenho. Vive junto comigo no mesmo abrigo, em meus sentimentos. A música volta já. Dezoito horas e 24 minutos. Curiosidade, as mais loucas no seu rádio. 68% do universo é energia escura e 27% é matéria escura. Ambos são invisíveis, mesmo com nossos poderosos telescópios. Isso significa que vimos apenas 5% do universo da Terra. Você ouviu? Curiosidade. Daqui a pouco tem mais. Eu acho que eu vi um lindo gatinho ouvindo a 104,9. Ai, eu vou pegar esse passarinho. Eu vi sim. Passarinho 104, uma delícia. Dia do rádio. Sabadão. Tamo junto. Descobri que o pior inimigo que eu tenho vive junto comigo no mesmo abrigo, em meus sentimentos. Inimigo que eu não consigo vencer e não posso querer afastá-lo de mim, senão vou morrer. Ele só se apaixona pela pessoa errada. Afeto, carinho, nunca cobra nada. Esse meu coração me judia assim. A impressão que me dá é que meu coração nunca gostou de mim. Ele dá tanto amor, esperando carinho. Logo fica sozinho, pois sempre confia em quem te engana. E quem sofre depois? Seus amores perdidos. É meu corpo sofrido que fica rolando a noite na cama. Por favor, dê uma trégua pra mim. Não procure outro alguém para ser seu bem. É melhor assim. Quero viver sozinho pra nunca mais sofrer. Nessas suas batalhas você nunca soube uma delas vencer. Coração queira ser meu amigo do peito. Comigo nas mesmas razões, pelos mesmos direitos. Deixa o tempo passar, logo logo aparece com alguém que te ama com todos os agrados que você merece. Ele dá tanto amor, esperando carinho. Logo fica sozinho, pois sempre confia em quem te engana. E quem sofre depois? Perdidos. É meu corpo sofrido que fica rolando a noite na cama. Tá todo mundo ouvindo, só modão. Fazer mais um favor. Deixe sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor. Mente que eu fijo, que acredito no seu coração. Conta uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Que eu sou um sonho lindo que você sonhou. Que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Estrela seu coração, conta uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou. Que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar. Só moda bruta. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro. Em frente à sua janela eu cantava o dia inteiro. Depois fui pra uma gaiola Prisioneiro Chico Rei Paraná, aqui no Só Modão. Programa Só Modão. Muito bem, senhoras e senhores, esse é o programa Só Modão, eu sou Wesley Pai, vamos mandar um alô especial pra todo mundo curtindo a nossa programação em Rio Brilhante, rapaziada de Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, todo mundo ligado na nossa programação, participando comigo aí, né? E aqui toca só as que você gosta de ouvir. Vamos que vamos, tá chegando mais sucesso pra você. Perdoa por eu ter te escolhido pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado neste sonho todo dia. Perdoa por eu ter te perdoado na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado pra você. Eu te solto, não te prendo, eu te livro. Faz o que é preciso. Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer na tua vida. Desenganos vem, acontecem, desenganos. Fala pra você gostar de mim. Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe? O tempo coloca tudo no seu lugar. Se for te esperar. Quem sabe aquilo que tem que ser, será. Obrigar a me querer na tua vida. Desenganos vêm, acontecem, desenganos vão, desaparecem. Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você gostar de mim. Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar. Se for te esperar, quem sabe, aquilo que tem que ser, será. que você gosta, toca aqui. Só modão. Só modão. Só modão. Gilberto Gilmar, música da saudade aqui no Salmadão. Tamo junto com você. Que é isso, senhoras e senhores? Agradecendo a audiência, a companhia, mandar um alô especial pra todo mundo de Bandeirantes, galera também em São Gabriel do Oeste, curtindo a nossa programação. Alô especial pra todo mundo de Alcinópolis, Sonora, Pedro Gomes, todo mundo ligado aqui no Salmadão com o Pai Guia do Rádio. Vamos fazer o seguinte, hora daquela parada obrigatória, daqui a pouquinho tem mais sucesso pra você, segura aí. Daqui a pouco você ouvir. Meu hiperflorido sai daí. A música volta já. Dezoito horas e 43 minutos. Atenção. Atenção. Agora no seu rádio, hora de refletir. Algumas pessoas passam toda a sua vida procurando felicidade em objetos quase impossíveis, sem parar para apreciar as pequenas alegrias que a vida nos dá. Sabe, eu acho que isso acontece com todos, pelo menos uma época da vida. Até aprendermos que não é bem assim. Você sabia que existe um novo jeito de pensar para alcançar a verdadeira felicidade? Quando alguém me pergunta, Fábio, por que eu não sou feliz? E eu respondo com outras quatro perguntas. O que você acha que é preciso para ser feliz? Que coisas gostaria de ter para encontrar a felicidade? Que pessoas precisa ter ao seu lado para ser feliz? E eu finalizo perguntando assim, que circunstâncias precisam mudar para que sejas feliz? Há pessoas que nunca se sentem realizadas. Muitas coisas as irritam ou as entediam. Elas passam por esse maravilhoso mundo, correndo, desesperadas, como aquele menino que corre atrás do arco-íris sempre. Esse menino corre, corre, pode esforçar o quanto for, mas o arco-íris sempre estará distante. Para essas pessoas, a felicidade sempre estará além de onde elas estão. Uma vez um jovem me disse: eu só me casarei quando encontrar a pessoa que me trará satisfação à minha vida. E é com esta filosofia que muitos levam suas vidas, pensando que serão felizes quando encontrarem a pessoa certa. Outros acreditavam ter encontrado a pessoa certa, mas se decepcionaram profundamente e começaram a pensar assim: quando me separar, então serei feliz. Já alguns pensam totalmente diferente: quando tiver filhos, eu serei feliz. E ainda outros que pensam: quando os meus filhos forem independentes, então começará a minha felicidade. A vida não funciona assim. Você pode ter riquezas e ser infeliz. Pode estar rodeado de pessoas amorosas e viver as circunstâncias ideais e ainda perceber que isso não leva embora todos os males. Isso acontece porque a felicidade não vem ao encontrar a pessoa certa, e sim ao de quem aprende a ser a pessoa certa. A felicidade não está em encontrar quem lhe faz feliz, e sim em aprender a proporcionar felicidade àqueles que estão ao seu lado. A felicidade só é encontrada por aqueles que aprendem a viver com sabedoria, estabelecem relações saudáveis, colocam limites, aceitam o bom e o rejeitam o questionável. Uma pessoa feliz é aquela que se aproxima dos outros sem suspeitas, mas com prudência. Que se afasta daqueles que causam danos sem maltratá-los, mas com inteligência. Encontra a felicidade quem aprende a usar as coisas e não as pessoas. Aquele que não abusa e não permite o abuso. A felicidade não está em quem nunca se feriu, mas sim quem sabe como evitar a ferida e, quando isso não é possível, sabe como curá-la. Não é feliz quem nunca tem problemas, mas sim quem os enfrenta com sabedoria, humildade, suficiente para buscar ajuda e resolver todos os seus problemas. Para o nosso próprio bem, precisamos parar de buscar felicidade nas coisas, pessoas ou circunstâncias da nossa vida e começar a mudar, de dentro para fora, as atitudes que nos afetam. Reflita nisso. Agora no seu rádio, você vai ficar sabendo. Hã? Curiosidades, dicas e muito mais. Fique sabendo. Sentimos mais frio quando estamos com febre. Em casos de febre, o corpo geralmente está com uma temperatura maior que a do ambiente. Sendo assim, o corpo cede calor ao ambiente, gerando a sensação de frio. Hã? Fique sabendo. Essa é a Rádio 104 FM. Música não para. As inesquecíveis do rádio. Programa Só Modão. Estamos junto com você. Aprisionado nessa cela fria, indo segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via, quando um jardineiro plantava um ipê e ao correr dos dias ele foi crescendo e ganhando. Florida, junto à minha cela,

toda vez é assim, vai fugindo de mim, quase perco a cabeça. Quando o relógio avisa, visto a minha camisa, me escondo da dor. Nem bem a porta se fecha, você me esquece no elevador. Fica a sensação que essa nossa paixão é um caso sem jeito. Pra te amar outra vez, lembro que a gente fez, te procuro no peito. Só encontro vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço. Sinto então sua boca e meu corpo sem roupa dentro do seu abraço. Esse amor de momento quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Não divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino faz em mim um menino que ao dormir também chora e adormece querendo te ouvir me dizendo: nunca mais vou embora.